é sucesso. Eita, me chama lá, você gosta, gosta. Olha o som desse ao vivo. Tá se juninho cheiro. Slash na guitarra. Olha o meu padrão, me disse, vamos do estilo musical. Quem se apaixonou por Xandinho, vem? A noite passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está hoje à noite. Você não vai acabar sozinha. Você não sabe o quanto eu quis te abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você essa noite. Mas o segredo ainda está comigo. O meu amor, o você é vocês. É aviões, aqui é bom dia, é show, meu irmão. Opção laser. Ai. Visores, Chay. Tudo bem, tudo bem. Ale. Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Sabe o quando eu esperei dormir com você hoje à noite. Solange Almeida. Ale. Ale. Xande Avião. Olha só, um abração pro cara do Fla Clube Aeroporto Xande, tá bom?